O mundo explodiu lá fora. A vida não é mais como devia ser. O futuro é aqui e agora. Você sorri mais uma noite mesmo sem saber pra onde vai esse mundo hostil. Pra onde vai esse mundo hostil? Pra onde vai esse mundo hostil? Pra onde vai esse mundo hostil? Vivo para acreditar que um dia a vida vai mudar. Maiormente é muito difícil uma visão otimista do mundo que vivo. Vendo várias pessoas no lixo, voltamos a viver como bichos. Voltamos ao início do fanatismo ao sacrifício. Síndrome da dúvida absoluta. O bom guerreiro não foge à luta. Síndrome da dúvida absoluta. O bom guerreiro não foge à luta. O mundo explodiu lá fora. A vida não é mais como devia ser. O futuro é aqui e agora. Você sorriu mais uma noite mesmo sem saber pra onde vai esse mundo hostil. Pra onde vai esse mundo hostil? Pra onde vai esse mundo hostil? Pra onde vai esse mundo hostil? Que um dia a vida vai mudar. Mas realmente é muito difícil. Uma visão otimista do mundo que vivo. Vendo várias pessoas no lixo. Voltamos a viver como bichos. Voltamos ao início do fanatismo ao sacrifício. Síndrome da dúvida absoluta. Mas um bom guerreiro não foge à luta. Síndrome da dúvida absoluta. Um bom guerreiro não foge à luta. Da dúvida absoluta. O bom guerreiro não foge à luta. Síndrome da dúvida absoluta. Mas o bom guerreiro não foge à luta.